Pneu Digital. Cineral Digital Evolution, com Super DJ Michel e DJ Jota. Aqui, Cineral Digital Evolution, a festa vai começar. Opa! Cineral Digital Evolution, meu amor. Saudade boa. DJs profissionais e competentes. Você tem tudo isso aqui. Aqui, Cineral Digital. Dale Cineral! Manda Kene. Nosso amigo Joy, advogada, equipe Xerox, já com a gente aí, ó. Aqui no Bolero, vamos lá. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Para bacate. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi... O seu amigo Irã, o rei do suíno, já com a gente. Lá do Vero Pézio. Ele e seu primo, o Adenilson. Tá aqui com o Michel. Valeu! Tava amor guardado tanto tempo, a gente se prendendo à toa. Ela é do Silva Lanche, já por ali. Alô, Silva! Para com ele. Tá com a gente, meu irmão. Para a família Mesquita por ali. Sua amiga Ana Maria, lá do Pinto dos Lanches. Ana Maria, abraço, hein, mulher. Vamos lá. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Fala espanhol. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito. Seu amigo Henrique de Goiânia com a gente. Tá junto com o Renato JB. Amantes. Ele é o delegado Davi aí, ó. Kine. Amigo Zezinho. Tá na área, ô Zezinho. Um abraço, meu irmão. Vamos lá, família. Vamos lá. Bora dançar, bora curtir. Seu amigo Fefeu, saudade, o Paulinho. Bora, Fefeu. Tanto tempo, a gente se prendendo à toa. Por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. Só dá lei de bugago aí, rapaz. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo todo. Banda 007. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que... Só tem o Manel com a gente, Manel. Eu já fiquei sabendo de outras bocas. Me acelerar, meu amor! Do copo de cerveja com delicadeza. Sua amiga Kelly das Poderosas lá do Rubi. Nossa, hoje visitando o Cineral aqui, ó. Vamos lá! Sintonizou, hein? Não venha me dizer... Opa! Só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se... Seu amigo Paulo, plataforma, bora, Paulo. Realmente me interessa. é saber se você faz amor comigo. Olha, empresária Amélia. Mas com ela, se quando beija, morde a canela. Fala besteira no ouvido com o. Só vem com borracha varejeira por aqui, ó. DJ David lá do Pop Saudade, abraço, David. Faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela. Oh, oh, oh, se é melhor com ela. Do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse. Chamei o Cabo Raul, vaqueiro Léo. Já aqui no Cineral, obrigado, hein? É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde. Amiga Tati Charmino, tá com a gente, boa Tati. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se. Pode, Ângelo. Faz amor. Pode, Ângelo, com a gente. Como faz com ela. Se quando beija, morde a boca. Amiga Leca fanática, Baleca. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se. Bora, Gão, faz amor comigo, como faz com ela. Saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, que ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Vai. Lembra daquele rapaz? Chamei o limão dos caixa baixa, chama o limão. E você nem dava bola. Que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no. Estamos ao vivo, direto no Face. Que sempre vi. Hoje aqui no Bolero, nosso Cineral Digital por aqui, né? Romântico. Seu amigo Pitado do Guamá, bola Pitado. Anônimo. Para Gago, como é que é? Romântico. Olha o negão do bagaço. Romântico. Anônimo. Da 007. Olha, hoje é aniversário do André Way. Fala, André Way. Parabéns pra você, viu? Felicidade aí. Do seu lado. Bora, amarelo. Que ofereceu no. Como é que é? Um sanduíche amassado. Amigo Thiago da. Aquele rapaz. Ataque, ataque. Tá aqui com a gente hoje. Aniversário do Cobra Dom Jean. Tá junto com a gente. Que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Cineral Digital, hoje do Bolero. Família chegando junto com a gente aqui, ó. Daqui a pouquinho o Sandro Vale sobe aqui pra entregar a premiação pra nossa aparelhagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Bonito, hein? Bonito. Que bonito, hein? E aí? Dizendo a mais linda, será que eu estou atrapalhando? Olha, a gente já convidando você aí, ó. Pra amanhã. Que lixo. Amanhã, Calamazu. Lá no Una, Cineral Digital do Calamazu. mais uma premiação aí pra nossa aparelhagem, pro nosso DJ. E com certeza a família vai chegar junto lá, hein? Amanhã Calamazu, vamos que vamos! E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu, que agora me tirou o chão. Para mim, você é o Fefe. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, um a zero pra minha. Amigo Jaime dos Correios, alô Jaime! Não sei se tu cara, opa! Foi você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Vim pra ajudar a pagar a trama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50. Seu amigo Bernardo Jurunas. Do céu da pedreira. Bora, Paulão, bora, Paulão. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Vim pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Gandalf Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Com a gente, bora guerreiro! Não sei se tá direto do Face aí. Até eu amato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Vim pra ajudar a pagar a trama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara, até eu amato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Vim pra ajudar a pagar a trama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca dei ninguém assim, amore, como te quero. Sei que você já teve outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Kátia, gerente do Bombom de Alho com a gente, bora Kátia. Amor é meu. Opa! É vero que te amo. Amor é meu. É vero que te amo. Seja em português, bora taradão, ou italiano. O Jorge da Pedreira, sua madame. Alô, Jorge! É vero que te amo. Casado Botiquinha. Hoje no bolé. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. Que nunca amei ninguém assim, amore, como te quero. Sei que você já teve outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Seja em português ou italiano, brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Opa! Amor é meu. É vero que te amo. Amor é meu. É vero que te amo. Bora, amor é meu. Dá-lhe cinere. É vero que te amo. Amor é meu. Oh,

beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, gente, beleza, gente. Chegou um grande momento da festa de hoje. Hoje, sexta-feira, aqui no Bolero, Casa de Show Bolero, recebendo o Cineral de braços abertos. E a gente chama agora o príncipe do rádio, o Sandro Vale, do Flash 95. Tá aqui com a gente, o grande Sandro Vale, esse cara que eu respeito muito. E não é de hoje que eu conheço ele, de várias datas atrás. Ele vem entregando os troféus aí pra aparelhagem, pro DJ Michel, DJ J Saudade também. E a gente recebe ele com carinho aqui, com muito prazer. O amigo Sandro Vale. Boa noite, Sandro Vale. Boa noite, Michel. Boa noite, Jota Saudade. Boa noite, meu querido Teotônio Mídia. Boa noite, Saudade. Vocês que fazem parte desta legião maravilhosa estão aqui hoje no Bolero para prestigiarmos mais uma premiação ao Cineral Digital. Esse trabalho vem de uma união maravilhosa de família, onde Teotônio Mídia, o grande patriarca, soube orientar os seus filhos para que o mundo da música nunca fosse esquecido, dentro de uma união maravilhosa em que souberam perpetuar um trabalho de muitos anos. Hoje, esta aparelhagem é mais uma vez agraciada com uma premiação. Eu sempre digo que premiação não seria o termo certo, mas sim o reconhecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à Legião da Saudade. Dizer também que toda premiação tem uma justificativa, e essa justificativa se dá a um trabalho incansável do querido amigo Janilson Siqueira, proprietário da Casa de Show Bolero e diretor-presidente da JS Eventos. Ele reuniu uma equipe onde por vários meses no ano passado, estiveram percorrendo todos os bailes, os bairros de Belém do Pará e bailes de saudade em alguns municípios do nosso estado, pesquisando qual a melhor aparelhagem no estado do Pará. E todos foram unânimes em dizer: a melhor aparelhagem de saudade do estado do Pará é Evolution Cineral Digital, a máquina da saudade. Portanto, vocês presentes que fazem parte desta legião do nosso Cineral, nós queremos dizer que os aplausos de vocês agora são importantes, porque o Cineral Digital merece. Eles fazem vocês recordar, fazem vocês viajar, como eu faço no meu programa, no Flash 95, uma viagem no túnel do tempo, num trem imaginário, onde em cada baile nós encontramos estações que nos trazem recordações de bons momentos. Parabéns, Teotônio. Parabéns, J Saudade. Parabéns, meu querido Michel. Parabéns. É o terceiro... A terceira vez consecutiva que eu tenho a satisfação de ser convidado para fazer a entrega da premiação. Eu, em nome de Janilson Siqueira, de toda esta legião da saudade, eu passo, eu acredito que às suas mãos, porque o Teotônio Mídia, que é o patriarca, também está aqui ao meu lado. Mas aqui, minha gente, está a premiação, o reconhecimento do nosso Cineral Digital Evolution, a máquina da saudade, a melhor de 2016. Obrigado, Sandro Vale. Uma salva de palmas aí, gente, pro Sandro Vale, o príncipe do rádio. E eu sempre digo, primeiramente te agradeço sempre o Papai do Céu, nosso Deus. E em segundo lugar, vocês que estão sempre aqui dando a preferência para a nossa aparelhagem. Toda sexta, sábado, domingo, segunda, os feriados também estão dando esse apoio aqui pra gente. Não é fácil a luta, viu, gente? Não é fácil a luta chegar onde chegou. E a gente ainda não está contente com isso. A gente quer mais, mais e mais. A gente nunca tem que ficar quieto. Temos que correr atrás dos nossos sonhos, do que a gente deseja. Então, a gente aqui da família Cineral, estamos atrás disso. E eu agradeço a vocês, público maravilhoso, que estão sempre aqui nos apoiando. Obrigado de coração, que Deus abençoe todos nós. Valeu, Sandro Vale. Obrigado, Genilson, JS Eventos. Obrigado pelo troféu. Valeu, gente. Muito obrigado. É Cineral Digital, no Bolero, fazendo a onda. Woo-hoo! não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer, eu não queria magoar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha e eu sou teu. Você não pode negar. Não pode, tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. De legal para a Fabiana. Um abraço do Michel, hein? Valeu, JS Eventos, Sandro Valho, príncipe do rádio. Obrigado de coração mesmo, obrigado família Saudade. Obrigado, meu Deus, por tudo que vem acontecendo em nossas vidas, na nossa família Cineral aqui, ó. Obrigado, gente, vamos lá. Jeito de amar, como é que Dali Cineral, que você... Saudade. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Valeu, Genilson. Na trilha do meu destino, no amor somente usado. O meu Botelho da Pedreira machucado, tem medo de amar. Botelho Babrena, obrigado pela presença. Me chama, vamos lá. Me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. E acelerar, meu amor. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Para Paulão do Guamar. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. Para a chave da Shiva. Finalmente, para o chave aí, ó. Realizar. Suíno, lá do Velho Pejo, Mara Denilson, o primo aí do Rei do Suíno. Porém a vida me chama, me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Saudade no bolé, como é que é? Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade, que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. Amigo Luizinho da galera do shopping, de me realizar. DJ Michel, DJ J Saudade. Um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade, que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Fala, viúva, é nóis, mulher. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. De 2016. E se você assim fizer, Eu faço o que você quiser. Opa! Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Toma-te. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada, e que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare! Pare com essa brincadeira. DJ Herbert com a gente. E não leve a vida. Lá de Canaã. Aí dos Carajás. Só para o Bruno Grande. Jacaré Saudade, valeu. Tem certeza. Opa! Pare logo enquanto é tempo. E não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais. Do Xarope, amigo Sting com a gente, valeu. Morrer pouco a pouco. Equipe Xarope. Opa! Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada. Que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. E se você assim fizer, opa! Eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer com... Da plataforma com a gente. Com esse todo... Olha a gerente do Mamão de Ar. Alô, Bessa. E se você assim fizer, olha a mulher da Europa. Eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Seu amigo John Abacate, que me xera, que sempre com a gente, meu irmão. Abacate varonhoteiro. Falta, falta, John. Deixa ela, Bela, deixa ela. Deixa ela ser feliz, vai. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Ô, Thiago, saudade, com a gente. Me olha no... Jesuíto! Me dá mais um beijo, vem. Nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor te entregar. Vai, Anny, vai. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno. Me vi Maria Mila. E seus amigos aí do, da Rádio Táxi Marajoara. Eu vivi. Tá com a gente, bora Mila. Era só. Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei. Fuga, fuga. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Edmilson, ele é sua primeira dama. Cássia, fala Eduardo Taxista. Abraço, maneiro. General no bolero, família chegando. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer. Esse é o Max Media, maninho. Deixa aqui, Max, rapidão. Te entregar. Casal Light, só presta fora. Santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Bora, Amélia, me dá teu veneno. Me vira a cabeça, até que amanheça, meu bem. Olha a melhor de 2016. Afinal, e nós dois frente a frente. Bora, bolero, vai, meu irmão. Sentir novamente esse amor, tomar conta da gente. Quem sabe se o seu destino. Olha o besta. Meus passos, as noites de festa e prazer. Vai, besta. Pra ficar em meus braços. Por isso. Empresário Léo, do Léo Lange com a gente. Abraço! Meu sonho. Bora, Cineira, vai! É ficar. Faz essa família dançar, meu irmão. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não for. Bora, Henrique de Goiânia, bora, Henrique. Mas viver sem você. O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito e brinca com meu coração. Esse amor não tem jeito. Bora, Gago, bora, Lene. Considerado. Vem pra mim. Oh, oh, oh. Léo com a gente, bora Léo. Abraço, maninho. Fica com você. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. Conhece razões que a razão desconhece. É verdade. E sempre que eu quero fugir, vai, Kelly. Você me aparece. Bola, trinco, trinco. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. sem ninho, que vagueia por um caminho, procurando um amor encontrar. Nosso amigo Cabo Raul também com a gente. Alô, Raul! Vou pela vida, sem nada nas mãos. Olha o cão varejeiro, meu irmão. Levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Esperança de um amor. A Jara Amélia falou que a certeza vai bater um recorde essa semana. Ela vai só parar na segunda. Quem quer gostar? Quero ver. Quero encontrar um amor verdadeiro. Começou de quarta, ontem, quinta e hoje. Por inteiro. Tem sábado, domingo e segunda. Bora ver. Fique por querer ficar. Ela tem muito dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Tá que tá hoje. Sou esperança de um amor. A viúva da saudade. A certeza de alguém. A mulher da Europa. Vido que só gosta de quem quer gostar. Alô, Fefe! Quero encontrar um amor verdadeiro que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo. Casa de show, bolero. Se você me ama, vai ter que entender. Eu Saudade Evolution. Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço. E sei de Pamélia. Caminhos de amor e prazer. Se você não tem compromisso, se tem mas não liga pra isso, e gosta de curtir a vida sem nada temer. Tricos Magazine. Se você quiser, pode vir. Tricos Magazine. Eu vou com você dividir nos beijos, desejos. Wallace Sinaldo do estúdio de beleza HN da Terra Firme. Se quer amor, já por ali, ó. Comigo, o azul e o vermelho. Vou lhe dar amor e abrigo. Nos envolver nesse amor até nos consumir. Silva! Se amar e sorrir. Silva! E depois, meu Silva! Silva! Lance! Vem, amor! É Silva! Vem assim! Vem, amor! Ele é gerente da NAR. Isso! A patroa Luciana. E depois, meus braços pra você dormir. Fala, Adrão! Homem do Midbag. Brena. Gleidson e Brena, o casal seguidor do Cineral Digital Evolution. Amigo Fábio da Oi com a gente. família, essa madame aí, bora ela. Eu vou limpar minha raça, fazer de você minha caça. Gozar as tempestades. Aí, Luizinho do shopping. Fala, Luizinho, abraço, meu irmão. Me pegue, me abrace, me amasse. Me beije, me enrosque, me enlace. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Acenda a chama e se inflame. Eu quero no fogo cair. Dos pés à cabeça eu quero seu cheiro sentir. Vou me sufocar na sua boca. Arnaldo, faz ela trabalhar. Viver pro que der e vier. E ser pra você tudo isso, se você quiser. Bacate, vai, meu irmão. E sorri. E depois, meus braços pra você dormir. Dá-lhe Cinerama! Momento tão triste foi aquele pra mim. Quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia em aniversário do Jean. Querer. Fala, Jean, abraço, Jean. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Olha a família recordando. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Eu te espero, pode crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Um abraço aí, Igor Garino. Família Fox, Fox Safadão. Tá aqui com a gente hoje no Bolero. Um abraço do Michel, hein? Tem meu amor e tem tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. Nossa amiga Sussu. Foi você quem errou. Ela não perde uma, meu irmão. Fala, Sussu. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Eu te espero, pode crer. Meu grande amor, eu preciso de você. De você, eu preciso de você. Jaime dos Correios. Alô, Jaime! Tenho medo de não suportar. Olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Baixinho, Marina Bebê, meu irmão. Ao longe uma vitrola vai cantando. Bora, bacana. Os versos de um poema de amor. Baixinho! Que se acabou. Baixinho! Gerente do bombom de alho, meu irmão. Bora, Kátia! Faço o que posso pra esquecer. Que um dia eu também. Olha, Charmino. Cansado. Marido! Pelos seus caprichos de mulher. Que sempre teve alguém apaixonado. Que já? Eu não passei de nada. Para, Angelo! Igual a tantos que você. Olha o espanhol e o abacate. O quadro da parede eu vou tirar. Duas figuras. Não mais sofrer. Eu não passei de assim. Olha, gente, a primeira parte do CD já prontinho aí, quem quiser chega junto, hein? O quarto CD ao vivo de hoje, eu vou tirar aqui no caso de São Bolero, hein? Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu queria não ver as crianças chorando caladas. Ajuma, meu irmão, vai. Eu queria não ver um velhinho jogado na calçada. Eu queria não ler nos jornais que mataram um homem. Seu amigo Farofa da Cremação. Fala, Farofa. E deixou a mulher e seus filhos no mundo da fome. É a saudade, é o passado aqui no Cineral, meu irmão. Eu queria ver o amor, ver a paz. Todos nós somos iguais. Pra que tanta grandeza? Edmilson, pois você é a caixa lá do Tafo Saudade. E acabar. Abraço, maninho. Iremos pro mesmo lugar. São coisas da natureza. São coisas da natureza. Eu queria não ver injustiça nos poderes dos homens. Homens que falam e gritam, mas não se assumem. Eu queria, ao invés da mentira, ouvir a verdade. Sabe o gato da pista negra, além da Natura aí, ó. O mundo casal sempre com a gente. Vazio é a regra. Olha a galera do shopping, alô, Nico! Abraço, maninho! Eu queria ver o amor. Aí o Luizinho aí, ó. Ver a paz. Olha o homem dos chivadores aí. Todos nós somos iguais, pra que tanta grandeza? Pois um dia tudo vai se acabar, e iremos pro mesmo lugar. São coisas da natureza, ah, são coisas da natureza. Sua amiga Dilson Mix. Lá da plataforma, tá com a gente. Fala, Dilson Mix. Abraço, maninho, fica à vontade aí. Obrigado por gostar do meu trabalho, viu? São coisas da natureza. Dá-lhe Cinerama. São coisas só, meu irmão. Pra me amar. Oi! O tempo já passou, a chuva terminou, e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Aqui um dos nossos patrocinadores lá do nosso bloco Fusaca, o amigo Thiago da Altac, Associação dos Táxis do Líder de Canudos. Tá aqui com a gente esse cara, hein? Um dos nossos patrocinadores, ele e o Silva Lancha aí, ó. Também um dos nossos patrocinadores do nosso bloco. Tá aqui com o Michel, vamos lá. Tudo pode acontecer. Pra me amar. Para recordar. Bora, bolero, vai, meu irmão. O tempo já passou,

que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer, vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Com Max. Edson da Silva Salles está com a gente. Um abraço do Michel, hein, meu irmão? E a galera veio para recordar hoje, hein? Essa paixão e o Michel detona uma velha guarda aí. Vamos lá! Olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Bora pro salão, meu irmão, bora colar, bora. Esta chuva ingrata. Bora dançar coladinho, vai. Para aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi. Com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar. Que o meu coração se partiu. Pra cima, pra cima, pra cima. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Eita saudade! Chuva, trago meu benzinho. Bora, Thiago, dá o Thiago. Pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Bora, Robson do Shopping, como é que é, meu irmão? O ritmo dos pingos ao cair. Olha o Nico, rapaz. Só me deixa rir. Ele apareceu. Tomara que eu não fique a o homem que viaja o Brasil todo. Por ela que me faz chorar. Seu, seu, seu, seu. Ô, chuva, tá com meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Alô, velha guarda, vai. Meu bem, vem que dia lindo. A praia está deserta. Onda verde. Ai, cabeça branca. Procura te alcançar, meu bem. Para te beijar. Sei que o mar também gosta. É, irmão, hoje, sexta-feira, a parada é aqui. Tudo de casa de show, moleque. Olha a família chegando junto. Meu bem. Vem que dia lindo. A praia está deserta e aquela onda vem. Ai, que saudade! Procura te alcançar, meu bem. Para te beijar. Sei que o mar também gosta muito, muito de ti. A onda estava doida de amor, meu bem. Mas não te encontrando, na areia debruçou. E assim morreu no manto de espuma. Na areia quente e solitária, com ciúmes de ver que linda, ao sol comigo a sonhar. Deus, lá do Lá Saudade com a gente. Junto com o Eduardo Aguixista. Nossa amiga Raquel. Alô, Jota! Cadê a borrachinha aí? A onda está. Ele, Ronaldo, dá pra ti. E amor, meu bem. Ronaldo! Mas não te encontrei. Na areia de Brossol. Olha, gente, mais tarde tem Calamazu. Lá no Una, meu irmão. O manto de General no Calamazu. Mais uma entrega de premiação aí, ó. De solitária, com ciúmes de verde linda. Ao sol comigo a sonhar. Dá-lhe Cineral! Meu grande amor, vou colocar. Olha aqui, menino, acordando. O mundo inteiro do seu papai a teus pés, amor. Amigo Sávio, grande amor, o homem da estiva, no Sávio. Vou confessar o sonho. O mais lindo é o que tu és. Fiz dos meus sonhos. Clube dos Estivadores. A minha felicidade. Olha o Cabo Charles. Sei um amor. Fala, Charles. Sem ter fim. Que te trouxe a mim. Meu amor. Meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a ter. Abacate. Acho que ele não sai. Amor, meu grande amor, vou confessar o sonho. Mais lindo é o que tu é. Fiz dos meus sonhos realidade. A minha felicidade. Encontrei um amor sem ter. Fala do céu que te trouxe. Só do tempo da embaixada de samba da pedreira. Meu amor. Estrelinha. Meu grande amor. Quem viveu esse tempo aí, meu amor? Vou colocar. Vamos lá! O mundo inteirinho. O mundo inteirinho. O mundo inteirinho. A teus como sempre fez, sem carinho, sem Deus. Vai, Naná. Se eu não posso viver, só presta porra. Não sou mais ninguém. Preciso. Bora, Gledson! Te esquecer, mas não consigo. Você sabe. Aí a viatura. Seu amor de rocha. Todo mundo com Calamazu Mero. Quanto tempo esperei. De saudades eu sofri. Mico da galera do shopping. A te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim. Só quero amar. Mas ninguém poderá me fazer feliz. Eita saudade! Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. espanhol. Bicha, meu irmão. Seu amigo Manel, do Jurunas. Ele é Charminha. Alô, Tati! Sem carinho, sem Deus, sem você, não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá. Só amigo pro Valdo Zequinha. Fazer feliz. Pro Valdo Zequinha. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Vai acordar, lá no fundão, lá no fundão. Um abraço aí a toda a galera do Rasga Baralho. Que era lá do Siqueirão, agora é Cineral. Olha só. Eu fiz tudo para não te perder. Porque aqui você sabe, sintonizou, gostou. Estamos aqui, ó. É Cineral, meu amor. Hoje no Bolero. E a família Vadina. Mídia, rapaz. Olha o homem da ambulância. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Virar o rei do suíno do Verupês. Mas a vitória foi de outro qualquer. Aí, pra ti. Não vale chorar, meu irmão. Foi minha. Bola, vaqueiro Léo. Abandonar tão só. Sem o teu carinho. A lembrar sozinho. Todo nosso amor. Tão só. Pela noite escura, cheio de amargura. E aí? A chorar. Olha a galera no escurinho, escurinho. Minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só. Sem o teu carinho. A lembrar sozinho. Todo nosso amor. Como é que tu tá? Tão só. Como é que tu tá, Bratinho? Pela noite escura. Cheio de amargura. Aí, Sandro Val. A chorar. Saudade. Coladinho, coladinho. Você veio pra mudar a minha história. Me acendeu a luz e me fez ver a vida. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar.